Planaltina DF, 1986. A rapaziada se encontrava na rua pra ensaiar os passos de funk pra dançar nos bailes no final de semana. Planaltina, 1990. Surge Código Penal, retrato falado da periferia. Planaltina, 1998. Guerra entre gangues, estoura a violência. E as noites na quebra, velho, jamais foram as mesmas. Planaltina DF, se liga, não se esqueça. Reze, reze, faça suas preces. Seja bem-vindo à minha quebrada. Seja bem-vindo, Código Penal na área. Eu tô de boa, mente articulada, maluco da quebrada, sem drogas, sem armas. Eu quem não vou dar brecha pro sistema, que quer me ver na merda, dentro de uma cela, jogado na prisão. Você sabe como é que é, de repente não bota fé. Quem dá tiro, leva tiro, morre na mão dos bandidos, na mão dos gambé. Periferia é assim, gente boa e ruim. Quem mata, morre é foda, o governo vira as costas, a polícia incomoda. Alta tensão, violação dos direitos, então temos que reagir de maneira eficaz. A procura da paz. Tô chegando aí, VF, Criolo G1, Guinda Arte 121. De Brasília em torno, Planaltina, Ceilândia, de Ceilândia, Goiânia. G.O. tem seu lado inferior, zona sul, zona norte, zona noroeste. Fim social fica bem ali, me lembro das antigas. Eu era bem garoto, ainda trago no pensamento a gritaria, a alegria da molecada, brincando descalço, batendo uma pelada nas ruas de terra. Quem é das antiga, tá ligado, rua VF 22, alô Campão, um abraço aos meus irmãos, consciência e Deus no coração, aí mu, a força é verde, rapaziada, calibre 12, break boys, MWN, que Deus proteja vocês. Parque Anhanguera, raiz do gueto, eu, Goiânia crime, conexão tá aí de Aparecida. Fim social é o início de tudo, as P de Goiânia geral, saudosas malocas, trago saudades, lembranças. Pode crer, estamos aí, pode crer, vamos curtir. Pode crer, se liga na ideia, é som de quebrada, é som de favela. Pode crer, estamos aí, pode crer, vamos curtir. Pode crer, se liga na ideia, é som de quebrada, é som de favela. De quebrada em quebrada, eu sei, o bicho pega. De Ceilândia, Planaltina, um vacilo já era. A união faz a força, você tá ligado? Se duvida, véi, então me prove ao contrário. Favela é favela, já sei como é que é. Muito esperto aqui, nunca fica em pé. A batida é pesada e os fatos são reais. Se quiser comprovar, então chega mais. Expansão do setor, minha quebrada, eu falo sério. A cidade que mais cresce aqui é o cemitério, conexão fatal. Agora é quem domina, pilantra na quebrada, pode curtir a rima. O fim é que é tão triste como você, nunca nem pensou. A morte é quem te escolhe o seu caminho, ela já traçou. Já conheci muitas piranhas, vagabundas, drogadas, acostumadas, acoronhadas, de graça e por nada. Pergunte pro crime, responda pra vida, chance de viver. Rajada nas costas e pipoco na nuca, e você vai saber. Por dinheiro e por mulher, quantos já se foram, se perderam na quebrada, de graça morreram. Cerveja, cocaína, maconha prensada, vacilou, vai pra vala. Ibope alto, ibope, final de carreira. Todo mundo tá ligado, assim aqui é a regra. Em cirurgia, guindaste, 1, 2, 1. Aqui na área, cada um. Consideração, véi, é o que faz prevalecer. O seu respeito, quem faz por merecer. Merecer. Quebra. cidade. Cai pra dentro que você vai ver. Tenho 29 de praia. Na minha situação eu comando a minha área. Não falo mal de ninguém. Tênis Adidas, sou fila. No meu pé cai muito bem. Bem, bem, bem-vindo a QNQ. O rap está no sangue, pode crer. A minha mente está engatilhada. Cuidado com a rajada. Minhas palavras pesam mais do que 100 toneladas. Martin, Pug, Chocolate, Emanuel. Jogando o sistema no banco dos réus. Tropa de elite, Guindaste, Código Penal, Conexão Fatal, Cirurgia Moral. Chegamos para mudar toda a concepção de vida, questionando os fatos, indo direto com o dedo na ferida.